cuando el Boa no es Boa no es Boa no sigue en la pantalla de alta. 8-6, projetar para chegar a mar e desça para 5 mil pés, 1014 ajuste, 014. Necessita autorizar 8-6, permissão de autorizada, 5 mil? Confirma o gol no 8-6. Só para confirmar, autorizado 050? Afirma, pelo menos 050, gol no 8-6. voador, bom dia, Sideral 9971. 9971 do Sideral, na escuta, prossiga. Para autorização, 360 Guarulhos. Só um minuto, prepare, aprovado já, só um minuto para a cópia. Prepare a Dael. Autorizado acionar o procedimento LS-Sway, desça para 2010, altímetro 1093, reporte estabilizado. Autorizado a descida para 2010, agora 1013, gol no 8, 16. Está pronto, cópia? Positivo. Guarulhos aprovado 360, rota CRAT, Epsilono 4, Grupo Epsilono 6 para botar o Zulu, conforme plano. Decolando ao 90 com curva pela direita. No perfil da Dael, Leida após Leida CRAT. Intercepta aerovia Epsilono 4 e segue conforme plano após 5536, o código transponder, repetindo 5536 e o controle opera em 1 na nota decimal 35. Guarulhos 360. Decolando a 10 da El, Leda Crate, Apesulu 1-4, Gruf, Apesulu 1-6-BHZ, em seguida Peruíche 58, posso checar. 5-5-3-6, transponder, 119-35, ao contrário. Eu só repeti o transponder, isso aí entrecortado, como o senhor protegeu. 5-5-3-6. 5-5-3-6, portão 10, correção, no pátio 3, chame quando pronto para o push acionar. Já estou pronto para o acionamento na posição e posterior pushback. Aprovado. Aprovado o acionamento e o push no pátio 3 e chame táxi. Chamarei para o táxi, se der. estabilizada no ILS, visão Cabo. Completa final, chama Torre 118, décimo meia dúzia. 18 meia com a torre, até a volta. Até. Salvador, uma boa noite, Algum 18, 16. 18 meia avistado, pista livre, tem pouso autorizado, vento 120 graus com meia dúzia. Avistado pouso, pista 10, voo 18, 16. Para o táxi, o Sideral 9971, com 3 a bordo, 3 horas e 25, Galeão alternado. Sideral, táxi aprovado, em frente, Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera, ou ajustando 0 no 3. Índia Alfa, 0 no 3, Sideral. Oito no meia, solo as 44, direita, durante o táxi na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette até o portão 06. Vai lembrar direita na sua escuta, Alfa Juliette para o portão 06, voo 8, voo 6. próximo ao ponto de espera, Sideral 9971. 9971 do Sideral, autorizado a além decolar, o vento 140 graus com 7 nós. Livre além decolar, Sideral 9971. 9971, na decolada agora os 47, controle 1935, bom voo. 71, bom dia, contato com a Danal decolagem. Suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Crat. Leda da EL, 360, após Leda Crat, há alguma possibilidade de voar Leda, da presente? Autorizado. Muito obrigado, Projeto Leda, Sideral. Sideral 9971, nos chama agora o Centro Recife. 125-1, alterna 133-25. A secundária 1325? Afim. Ok, primária 125-1, 133-25. Bom dia, Sideral. Vamos.